Na boia, tá ligado? Olha o rato pegando a peluda lá na. Juro, moleque, era uma gringa muito peluda. Peluda, a dona Miró, que é a mulher mandando a frase, sem intenção de coerência, coesão e crase, respeitando a fonética das fases, mestre do cotidiano, explano sem hipocrisia, arte, difundida entre a sociedade, sem maldade, a verdade, extorquida sem cumplicidade, porcos fardados, imundo fazem o que são capazes, então pare, não dispare, se está um rastafari, fumando e tragando a fumaça da sagacidade, bosques e becos escuros, se escondem os penúrios, refletindo o resultado do poder corrupto, sei que está em minhas mãos a chance de mudar, na batalha sigo avante, se caio me apego a já, se paro pra fumar, de bobeira não vou estar, sou maluco meu irmão, a quem eu devo respeitar. Acreditar, disposição não vai faltar. Pra bater de frente com quem que tenta me ignorar, vício batendo. Vou até aonde faz o vento. A curva na rua, enlamaçada sem cimento. Problemas a tempos, rebelados do governo na sua realidade, espalhando medo. Não sei se é esse o termo, mas jovens começam cedo e metralham quem tiver na frente, esse é o prejuízo. Não sei se vale pelo vício, mas sou tirado como lixo pela merda do poder legislativo. E faz a gente pra que eu me mantenha omisso. Grave, quatro esclarecidos não são os fatos distorcidos. Na sua cara, maltrapilho o Rio. E sigo representando a minha cidade que é o Rio. Fala, mas não faz, promete, mas não traz. Cairás em contradições com as palavras do pai. Talvez nem saiba mais o que quer dizer a paz. Pais são mortos por filhos em busca de capitais. Fala, mas não faz, promete, mas não traz. Cairás em contradições com as palavras do pai. Talvez nem saiba mais o que quer dizer a paz. Pais são mortos por filhos em busca de capitais. Hip hop alternativo direto do Rio. Com vocabulário, sentimento e nunca faniquido. Ataque livre, proadora, verbal, nesse glote. Do galote, larga o bote. Se fode no pole, pode, nossa morte. Chega fora e corre, explode no olho. Role, pois não é mole, cole, tire nove. Todos temos um corte, ninguém é lorde. Foda-se teu carro, seu cordão e o Night Shocks. Junto com o Ibope, pois hoje eu acordei de porra. Então gatinha, paga um box de Bob. E o que sai de minha cabeça são frutos do espelho. Do sangue vermelho na jornada de meu paradeiro. Feito sento, paro, penso, dente, escrevo, vejo, leio. Alguns eu gosto, alguns eu odeio. E estou pouco me fudendo se alguém me achar feio. Rio de Janeiro, rap verdadeiro. Luxúria, bravura, matuta, spray, tristeza. Realidade invertida, mundo de ponta cabeça. E mais chegam os portões de Cristo. Corrompido, arrependido, sem saber o que lhes foi dito antes do tiro. Despertino, miojão e o boldinho. Eu não fumo fino, bom, é o meu melhor amigo. Acho sinistro, quando tô sem ele eu não resisto. Só tem que rolar bomba, meu culpado, pra poder ficar tranquilo. Mato, tiro, frio, sinto, disperso, amorgação. Repetido, colorido, respiro a emoção. Clínico, cirúrgico, reflexo da união de som. Evolução da resistência, excelência clara no dom. Pão pra alimentar a massa e água pra hidratar o povo. Contamina o novo, poder bélico é para todos. Mesmo estando rouco, persistente, age contra o porco. Ignorância decadente é matança no seu rosto. Não sei se doido de cara ou de cara, é que sou doido de doido. Eu tenho a cara injetada nos cromossomos. Periódicos, primórdios, perigosos, melícia. Diagnóstico, robusto, retido pela polícia. Ignorância das balas perdidas, morre quem atira em aventuras decorridas, fugas sem alternativa. Alternativas, intimida, viatura, recua na rua, sem saída, fuja dessa luta, puta que tá na esquina. Sua vida é autoestima, amargura pela sua pia, que ironia, tá sendo filmada assim, aí então sorria. Olha a barra como é linda, mas não tem nada de limpa nessa linha, só a merda dos políticos e sua ficha. Quem é exemplo pra família é quem rouba e nos intriga, siga no caminho, irmão, sem causar nenhuma rixa, estilingue ineficaz. Nesse caso é o vermicida a favor da legalização, cônico diretoria, vivenciando os fatos de uma forma louca. O recreio dos bandeirantes é tentar calar a boca de quem bebe coca, mas é viciado na cola. Não vai pra escola nem aponta, se alimenta por que rouba. Passa fora as gírias dessa forma. Na hora que a caixa engrossa, não aparece ninguém pra dar mão na roda, foda. Mas eu sei que te incomoda, não se assuste se a rima no momento meu culpado te sufoca. Tua cara de idiota não se troca pela vida e seus apoios. Se a tua porta tu soca por descalapso da rota. Cultivando a inocência, transparência nessa horta. Não fuja, pois só vacilo, embarca, abandona. Carona, motorista, nossa planta, flamas, plana, bombas atômicas, guerras santas, macumumbanda. Nossa senhora, aurora, quem canta seus males espanta. Podem raspar minha cabeça, mas os dreads são de alma. E a fumaça dá certeza que transmite a calma. Santos atletas que são culpados pelo karma, no rolé de bicicleta do recreio, a Lapa, fumando a baga da tapa, passa como uma bola pra rapa, palavras metralhadas, atiradas de forma abstrata, contrariando muitos que nunca dariam nada. É melhor ficar ligado enquanto isso não se acaba. União dos pobres, sociedade legalizada. Fala, mas não faz, promete, mas não traz. Cairás em contradições com as palavras do pai. Talvez nem saiba mais o que quer dizer a paz. Mas são nossos filhos em busca de capitais. Fala, mas não faz, promete, mas não traz. Cairás em contradições com as palavras do pai. Talvez nem saiba mais o que quer dizer a paz. Mas são nossos filhos em busca de capitais. busca de capital. Ralo pra caralho, ralo quando tem fardado. Paro quando tem mulher, enrolo um baseado. Fato que eu já tô alucinado, vivo no meu fuso horário. Calo quem tem que ser calado, falo quando necessário, não mato. Apesar de viver como um rato, mas não viro lixo à procura de um agrado. Um galo capo, parto, saio gasto, mas no dia seguinte vou ter que ser salvo. Não quero grana, fama, grana, cana, lancha. E se adianta, um mantra, um pela saco no urbano. Polipro minha demanda, minha única esperança. Se a mudança é nessa escola que eu vou de carona. Só quero THC, não quero lança. Antes de me drogar, prefiro encher minha pança. Pode ser até com meus coloridos.